O Senhor Jesus é o motivo maior de nós estarmos aqui, aleluia! Oh, glória a Deus! Senhor, no livro de Gênesis, declara que no princípio o Senhor criou os céus e a terra. Tudo Ele fez para o seu louvor, e por isso nós vamos louvar e exaltar o seu nome, pela natureza e por tudo que Ele tem feito. Amém? Aleluia! Pela natureza, pela criação, pelo amor de nossa redenção. Senhor, por tudo que Ele tem feito, amém? Aleluia! Ele tem feito a natureza, Ele tem nos criado para o Seu louvor, e por isso nós estamos aqui para louvá-Lo com muita alegria, que Ele está irradiando nos nossos corações, aleluia! Eu louvo a Deus pela razão.